Frente periférica, Ueri, é desse jeito, ó. Fábrica de peso, é. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema aí, parceiro. Fuja desse mundo e desse pesadelo. Ele só te traz a dor e o desespero. Você se sente trancafiado mesmo não estando. Nenhum cativeiro, a depressão e o ódio é o que vem primeiro. Se entregar no vício e cair em desespero. E na mão do demônio se torna o brinquedo. O sistema te suga como um morcego. Muitos na rueira se torna o primeiro. Tanto pra morte pra destruição. Deus está te chamando e te dará a libertação. E abre o seu coração. E o grande prêmio é a salvação e a vida eterna. Ser preparado por Deus pra lutar essa nova guerra aí, espiritual, pra combater toda a força do mal. É. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. E o sistema que induz a maldade quer ver os mano daqui entrar na criminalidade. E muitos vai se criando no cage, crescendo longe do lar. Quero ver os pivetes do gueto aqui esbagaçar e se criar com caderno e a mente feita. Pois pau que nasce torto vem da morte se endireita. E quantas mães já chorou e o sistema aplaudiu. E quantos passaram fome, me diz aí quem viu. Meu caminho, mesmo trilho, tô com Deus e não tô só. Você que na diante, sem lança, sem back, sem carreira de pó. Pois a paz que eu preciso, eu já trago na minha mente. E quantos cresceu comigo e se recorrer aos pentes. Achar que a vida bandida é a solução, sentindo o peso da vida e da destruição. Se deixando levar pela ganância e pelo status. Se malandragem é tá preso aí, deixa baixo. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar. Vamos espagaçar esse sistema. Vamos espagaçar.